aqui ataque, hein? Já vou testar as velas, vai estar aqui na torre do 1993. Bom dia. O TAM 3198 na escuta do solo? Prossiga, TAM 3198. Ok, o portão é o 04. Ingresso na Juliette, fique atento ao o banho da Gol taxiando pelo pátio. Confirmado o gate 04. Gente, então após o Gol vai ingressar na Juliette direto pro 04, TAM 3198. 0309 à sua frente para pouso da Gol, afastou-se da estrada devido cúmulos. Está sob vetoração trip. Direita proa 235, continue da descida e está limitado pelo localizador. Apenas direita 235 para 2000, aguardando limitado pelo localizador. Para o táxi do Xanera 633, tem 89 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Gabriel. Sete, está livre o táxi pelo pátio e Índia. E no ponto de espera 1895 é a torre, o Xanera 633. Livre o táxi, pátio Índia, ponto de espera 119, 1295. Controle Salvador está com voo aqui no TCAS. Obrigado, 503. Positivo. TP5403, esquerda proa 190, próximo vetor será para o localizador. Esquerda 190, aguardando a última proa do localizador, TP5403. TP5403 para o localizador, esquerda 140, chama estabilizado. Esquerda 140 para o localizador, repartendo estabilizado, TP5403. Ciente. LF, Gol 104. Ciente, chega o trem, chame a torre, 11895, Gol 1094. 1895, 014. Delta, os 491-1198. Dá cheque para pouso. Seleção, 354-03. Pioneiro 45, desça para altitude de 2.500 pés. 2.500 pés, pioneiro 493. Controle Salvador, banco de agulha 983. 1983, controle, contato radar. 93. Controle Salvador, bom dia, papapá, Mike Delta. Mike Eco Delta, controle. Chegou no 04, final ILS. No 04, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 04. Cochilete livre de decolagem 090, 112. Livre de decolagem, entra no 0, mestre. 3. Externo, cheque o trem, chame a torre. 11895, agradeço. Nós te agradecemos aí, obrigado aí pela separação com o Gol. Chama agora a torre 108-95-5403. Eco 595, controle Salvador, está encerrando o serviço. Radar, chame Léo 1201. 503, continua a aproximação e aguarde pista livre. Vai dar 350. Zero no quatro, tem livre pouso, 09012. Pouso, 0 no 4. Puxa, decolou 5119, decimal 8. 188, pô. Gente, chame na final para pouso. Cortará na final para pouso, Lima, Papa Mike. Operador de Salvador, bom dia, Oceano 6333, decolando 6, escuta. Oceano 6333, controle, contato radar. 03, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 3503. O 6333, possível, autoriza a voz, né, Dan? Mantenha a saída para manter a separação com o tráfego à frente. Vai manter a saída ao 6333. Controle Gol 983. Prossiga. 10 graus à direita, por favor, para evitar a formação 10 feet. Está autorizado o desvio. Obrigado. Quatro, cinco, dois, direito, dois, um, nove. Trip 5403, pista livre, uma centena, 14 nós. Pouso autorizado. E depois pista no César Salvador, 5403. Solo. Salvador, Gol 104, bom dia. Bom dia, Gol 104, tá livre o táxi, Alfa e Juliette. Portão é o 9. Alfa e Juliette, portão Gol 4. Mantenha devido ao tráfego. Mantém. Salvador, Lima, Papa Mike, visual permitido. Frequência livre, Lima, Papa Mike. Presente, frequência livre. Obrigado pela compreensão, bom trabalho para o senhor. Ciente. Ciente, de November Alpha, está autorizado ingresso no corredor Interlagos, cara. Corredor Interlagos, corredor rotatório, de November Alpha. Foi, Juliette Serra, prossiga. Libera direito, 21.9, solo aos 5.4. 21.9, libera direito, 5.4, 3.5. Porto Seguro, mantém restrito 1000 pés no corredor Axé, a decolagem da 1-7, curvará à direita e aguarda a liberação do controle para acender ao nível 065 e prosseguir em rota direta. o mesmo opera em 19.8, a torre 18.95 e o transponder acione o 0260, Alfa Juliette Serra. Salvador 6333 Oceanair, solicita 10 graus de direita de transformação. Positivo, livre. Livre 6333. Grau 543, obrigado. O Alfa Juliette Serra, o cotejamento está correto? O senhor já tem o POB? Torre 1895 para o acionamento, boa viagem. 1895, ok? Fiat, o senhor vai aguardar na rotatória para prosseguir pouso devido ao tráfego na final da 10. Fiat, o Indy 9 Alfa. 3-1, autorizado, Campinas, 360 nível, via Upezulu 16 até Belo Horizonte, após BH DCT Trive, após Trive conforme a rota do plano. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, para interceptar a Pesulu no meio. Controle 119.8, o transponder é o 5405. Aproximação, cheque o trem, chame a torre, 118.95, pioneiro 45. Chama a torre 118.95, o pioneiro 45 ainda não está baixado de chamada. Tá correto, azul 9131, chame para o push acionamento. Solo Salvador, o acionário 6140, tá pronto para push. Autorizado, 6140, chame para o táxi. Salvador, é o pioneiro 45, está na final do VLS. Chamou a torre 6545 da FAB? Afirmo, 6545, chamou a torre. Chama baixar travar. Prossiga. Reporte baixar travado para a série do 6545. Está baixar travado para o 6545. Pouso autorizado, pistão 0, vento 1 centena, 14 nós. Uma centena, 14 nós, o pouso utilizado, pioneiro 45. 7 aguardando transferência de comunicações. Finalizo 3-0 pela esquerda, intercepta a final pistão 97, está na guarda de 9 liberal. Chame a tua aí, 1-1-8-9-5. 2-9-5, grato pelo trabalho, até a próxima, 1-9-0. É. Oi, Salvador, Papa Romeu, 1-9-0, tá na toda a rotatória visual com o campo. Reporte final 3 milhas, ainda no November Alpha. Abordará na final 3 milhas, 1-9-0. Alfa Juliette Sierra, chamou acionamento? O Itaque chama ingresso, ajustado no 0 no 4. Um evento, por favor. Vento 100 graus, 14 nós. Ok, gente. 931 na guarda, tráfego à retaguarda. É um Airbus da Ocean, né? Assim que possível, o senhor será autorizado. Ok, sem problema. O Senar 6140 está pronto para o táxi com 132 a bordo. 2 horas ao padrão de Recife. Ciente, Ocean 6140. Táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Ponto de espera da 10-295 para a torre 1140. Salve Salvador, bom dia. Voo 1260 para Recife 30. Informação, quilo. Ok, voo no 260, aguarde um instante, cópia. Guardando, voo no 260. O azul 9031, autorizado push e acionamento, chame para o táxi. Chamarei táxi, entrando push 9031 na 3. Eu vou no 260, eu tenho o nível 390 aqui autorizado. O senhor aceita ou aguarda a coordenação para o 35? Aceito, 390. Ok, está autorizado então Recife, o nível 390, via Peruísque 58. A decolagem é da 10 com a primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, com transição Caju. O controle 119.8 e o transponder é o 5424. Autorizado 390 para Recife, via Peruísque. Decola da 10 com curva esquerda, Puca Caju. 1199.8 é o controle acionado 5424. Voo 1260. Tá correto, voo 1260. Chame no portão 8 para o push acionamento. Chamado 8 para o push acionamento. Voo 1260. Direto para a final da 17, o Vitor mais cedo. Autorizada a linha decola pista 10, 1 centena, 16 nós. Quem decola o Xenair da 10, 6 no papel. Autorizada a decolagem do 61 no Catar. Afirmativo, autorizada a linha decolar. No centena com 17 nós. Quem decola, 61 no Catar, cara. Gente, às 9 anos, 3 anos, tá livre o táxi. À direita, ponto de espera da 10, 1895, a torre. 1895, obrigado. Bom, tá vindo, por favor. Igualmente. Backtrack. Autorizado, reporte livrando. Alfa Juliette Sierra, observa o tráfego no backtrack. Na sequência do tráfego, reporte alinhado e pronto. O tráfego vai livrar a parte 4. Os suficiente. Prossiga no seu voo e na escuta do controle, por favor. O nível é o 360. Prossegue na Tupi Zulu, 16, até Belo Horizonte. Após BH Trive e após Trive Pirassununga, a decolagem é da 10, curva direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge. O controle 119.8, o transponder é o 5412. Agora, ponto de terra, pronto. Azul ali mantém, pista 10. Mantém, mais a frente. Vou no 0 no 5 e chame para o push acionamento. No 7, 1 no 9, 8, bom voo. 19, 8, boa. Controle de Salvador, muito bom dia, Oceano 6140, decolado, perfil da PUCA. Oceano 6140, é o controle de Salvador, contato radar. Azul, Salvador, Salvador, Azul 4207. Azul 4207, tá pronto para cobra, Santos Dumont? Ok, está autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 340. Via UP Zulu 10 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem da 10 curvará à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, na interceptar UP Zulu 10. O controle 119.8. E o transponder ao 5425, azul 4207. Autorizado 340, até o aeroporto do Mão, via pergola 10, pergola 0, curva direita. Após o 10, o pergola 10, voa SMAP e volta para o nível. Será da El Leda, direto bridge. O controle 198 e o transponder aqui 425, azul 4207. Tá correto, azul 4207, chame no portão 01, quando pronto. Entendeu? Gustavo Kilo Índia, prossiga. É, 1189. 1895, a torre, grato, até daqui a pouco. Certo. 1098, passando Vitor Mais Quebec. Vitor Mais Quebec, reporte final no 7, ajuste 1014, vem vento 100 graus, 15 nós. É, Quebec. Alfa Juliette Sierra aos 10, 1198. 1198, Alfa Juliette Sierra. Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbu. E após esta posição direto, Petrolina, o controle 119.8. E a torre para o acionamento 1895. E o transponder é o 5173, Bravo Kilo Índia. Corredor Axé, mil pés. Axé, mil pés, Alfa Juliette. 0038, controle, autorizado via chegada à Mari, ajuste no 014. Ok, o cotejamento está correto, chame a torre em 1895 para o acionamento. Tá, boa viagem, o Garclandia. Boa tarde, trip 5367, João Pessoa. Trip 5367, João Pessoa está autorizado, o nível é o 190, via Golf 677. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Puca, a transição Caju. O controle 119.8 e o transponder é o 5433, o trip 5367. Autorizado 190, Golf 677, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, Caju. Estamos com o controle 119.8 e acionando o transponder 5433, trip 5367. Correto, chame no pátio 3, o trip 5367. Tá no pátio 3, vai chamar no bando para o nosso 5367. Opa, opa, opa, Alfa Juliette Serra, controle. É, prossiga, Alfa Juliette Serra. O seu estimado para pouso? Estimado para pouso é mais duas horas, senhor. Ok, hora certa 1312, mais 2 horas. Firmo, Alfa Juliette. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, controle Salvador. Gente, chame na final para pouso, Romeu, Oscar Bravo. Luiz, eu lhe vou acionar, chame para o táxi. Azul 91131, chame Recife, frequência 13325. 3325, obrigado, por nome, bom fim de semana. Alfa Juliette Serra está passando o farol da Barra no momento? Afirma, senhor. Positivo, na presente pro, o senhor pode subir para o 0625 até atingir a ilha de Taparica. Chame ingresso no 7014 ajustado. 260, posição 08. Autorizado, voo no 260, chame táxi. Para táxi, voo no 260. Autorizado, azul 4207, chame táxi. Posição é o Alfa Juliette Serra. Prossiga. Vai manter o pés até o limite da capital. Positivo. Já que o senhor vai manter mil pés, a 20 milhas o senhor vai livrar a minha área de responsabilidade e eu vou liberar sua frequência. O senhor vai ter que ficar transmitindo em 12345. O senhor vai manter mil pés até a terminal, depois o senhor vai subir para o 65, ou eu estou errado? Positivo. Quando eu informar o seu pouso em Porto Seguro e informar o seu tráfego para Ilhéus, eu vou informar a Ilhéus também que o nível que o senhor vai manter vai ser o 065, tá bom? Autorizado ali, decolar 17, vento de 090 graus, 14 nós. Controle 1738, 31, 738, na via chegada. Mono 738 está autorizado, aproximação ILS. 2:14 na pau. Ativou no 260. Eu tenho o táxi autorizado pelo pátio. E fique atento a um Embraer da Azul que está terminando aqui de realizar o pushback. Eu seguirá o mesmo via pátio e Índia. E no ponto de espera da 101895 a torre, boa viagem. Pátio, entro ao Itaer no pushback, 101895 no espera, voo 1200. Ciente, frequência livre. Por favor. Azul 4207 com 98 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, alterando Campinas. Ciente, o Azul 4207, tá livre o táxi à direita, ponto de espera não no 01895 a torre. Direita até ponto certo no 01895, Azul 4207. Do 4060, controle Salvador, autorizado via chegada mar e ajuste 1094. Via mar, via chegada mar e 1094, ajuste 4060. Meia, até Belo Horizonte. Após BH, Trive. E após Trive, DCT Poços de Caldas. A decolagem é da 10, com a primeira curva à direita, subida Dael. Após Dael, Leda, após Leda, DCT, Bridge, o controle 119.8 e o transponder é o 5437, tá 3895. Autorizado Guarulhos no 340, a rota é via Uppers, o nome é PBH, após Bridge, após DCT, Pop. Decola da 10 com curva direita na Dael, Dael, Leda e após Leda, Bridge. 1198 no controle, 5437 no transponder, o TAN 3895. Está correto, TAN 3895, chame para o puxo e acionamento. Camarada, TAN 3895. Gente, autorizado, decolagem está 10, azul 4207. Bravo, Kilo Índia, informe que não está mais autorizado a decolar. Após o cheque, informe pronto, ok? Então faz táxi pela pista, reporta alinhado e pronto na 35. Salvador, voo 1738, estabilizou o final. Visual. 1738, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando a pista, 1738. Sendo do 04207. Ciente. Próximo ponto de espera, gol no 26. Tô ciente do gol, mantém o ponto de espera. Ponto de espera, gol no 26. Aqui é com o Delta, retorna visual, ajuste 1014. Pouso autorizado, pista 10090, 15 nós. Sente, voa, zona 738. Azul 4207, aos 26, 119, décima 8. 198, muito obrigado, um bom dia. E Salvador, bom dia, 4207 da Azul decolou. Azul 4207, controle Salvador, contato radar. Mike, Charlie Mike, bom dia. Pronto para cópia, Santos Dumont? Está autorizado Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont. O nível é o 280. Prossegue na Upezulu 10 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da 17, curva, a primeira curva à direita, subida da El. Após Dael, Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar a Upezulu 10. o controle 119, decimal 8, a torre 118, 118, decimal 95. O transponder é o 5406. Mike, Charlie Mike. Correto, Mike Charlie Mike, o senhor está em qual hangar? No 738 ao 828, direita 121 nesse momento. Direita 219, 732. Boa viagem. Por favor, uma boa, o 3191, da informação Juliette, confirmando aquilo, da informação aquilo para a autorização Galeão. Tá 3191, aguarde um instante, cópia para o Galeão. Polo 738, você virou à direita. Polo 738, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, polo 738. Zero no 5, prossiga. 09, tá autorizado, chame táxi, o gol no 0 no 5. Corrigindo. Ano 71, cópia. 3191, prossiga. Aquele, desculpa, tá 3191. Tá autorizado o Galeão, o nível 380, via UP Zulu 10 a 10 MAP, após, conforme o plano, a decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bridge. O controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5442. Aprovado por Galeão no 380, decolando 10 à direita, da El, Leda, Bridge, APVU 10, MAP, conforme 198, controle 5442, assina o transponder, o TAN 3191. Tá correto, TAN 3191, chame no portão 612 para o puxa e acionamento. Afirmativo, chamará, obrigado. E uniforme, Mike, uniforme. Para Siri, Barra Grande, tá pronto para cópia. Autorizado, Barra Grande, uma centena. Decolagem é da 17, curva à direita, subida é a Coral. E após, aguarda a liberação do controle para prosseguir direto para Siri. O controle opera em 119, decimal 8, a torre 1895, e o código transponder, acione o 0121. Autorizado, uma centena para Barra Grande, da curva da 17, com curva 3, a saída Coral, após liberação do controle, tráfego direto, 198, o controle, 198, a torre, 0121, é o transporte, de forma de forma. O uniforme, Mike Uniforme, tá no pátio 5. Chame a torre para acionar, bom voo. Aos 32, 1198. 1198, grato, Bravo Kilo Índia. Patrão de Salvador, boa tarde, bom dia, Papatango Bravo Kilo Índia. Papatango Bravo Kilo Índia, contato radar, subida nível 100, perfil da saída Momo. Subi vindo para 1-0-0, perfil da Momo, Bravo Kilo Índia. Azul 4207, chame Recife, 125, correção, 133, decimal 25. 13325, Azul 4207. Confirme. Afirmativo, reporte alinhado e pronto. Ataque 5367. Reporte livrando antes da 1028, girando base no 7, o Mike Eco Delta. Delta, reportar lá 1028, girando para o final da manhã. Controle Salvador, Azul 4207. Qual vem do controle? O Azul 4207, poderia confirmar a frequência que deve chamar em Recife? 133, decimal 25. 133-25-4207. Bravo Kilo Índia, liberação 100, livre das restrições da saída Momo. Liberada a restrição da Momo, ascensão 100, Bravo Kilo Índia. Solo UTAN 3895, puxa pega acionamento na função 4. Aguarde para puxar no gate 4. A gente tem um ATR da TRIB que vai reportar para o táxi em mais algum instante. O tráfego vai necessitar cruzar o pátio. Aguarde a liberação, tá 3895. A previsão é 8 minutos. A gente vai aguardar o TRIB então, tá 3895. Fala, Salvador, tá 3891. Prossiga, tá 3891. Pode confirmar, tem sequenciamento do push. 14060, chame torre 1118, decimal 95. 1-1-8-9-5, 4060, bom dia. Bom dia. Charlie Mike, decolou 35, chame controle 119, decimal 8. 19-8, Mike Charlie, volta, boa tarde. Oi, Salvador, bom dia, voo 1-0-9-5. 1-0-9-5, mantém a posição. O seu vai iniciar simultaneamente com o tráfego da companhia que está no gate 4. Sim, então, na sua escuta, aguardando a autorização e obrigado. 3191. Realizará pouso pairado na cabeceira 17, não vai interferir com sua aproximação. Vente 4060. Azul 4060, livre pouso 10. Vento 100 graus, 15 nós, cheque trem. Vem checado, pouso autorizado na DEN, do 4060. 367. Livre o táxi pelo pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, torre 1895. Vai pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, 1895, 35367. O TAN 3895, assim que o ATR da TRIP liberar o pátio na Taxi Índia, coordene com a equipe de solo, inicie o push e chame táxi. Gente, então após o TRIP livrar na Índia, o 3895 inicia. Alô, Salvador 3191, pode deixar o pushback, porta 62. 3191, está autorizado e chame táxi, tá 3191. Autorizado, chama na táxi, 3191, obrigado. Macaco Delta, Paulo Alves 38, frequência livre estaciona parte 4. 1-0 no 5, Alim, mantenho no 0. De nada, o 35367, continue o táxi até o ponto de espera. Tá 3895, o XR aqui, assinamento autorizado, chame táxi. Chamar alta 3895. 4060, solo 38, direito no 219. Direito 3, estamos falando 2-9, decimal 9, o 4060. Alô, Salvador, muito bom dia, 4060 da Azul, livre, Azul, escuta. Bom dia, Azul 4060, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette para ingressar no pátio. Cliente autorizado, táxi via Alfa, chamando para o chileiro para ingresso no pátio, 4060 da Azul. 5367, após iniciar a rolagem do Boeing da Gol, ali mantenho no zero. Após o Gol, né, Matheus? 5367. No 015, decolou de 40, chame o controle 1 no 98. 198, vou no 085. Bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol no 095, passa 1500 pés, saída da EL. Gol no 095, contato radar, sua para nível 360 na saída da EL. 360, saída da EL, Gol no 095. Livre o táxi pelo pátio, seguindo as bases da companhia, e táxi Índia, ponto de espera da 101-1895, a torre. Livre táxi, segue o tráfego da companhia 1895, 3191, obrigado. Azul 4060, mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para ingressar no pátio. Gente, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para ingressar no pátio, 4060 da Azul. Zero, acendo a identificação, Yamari, desça para 2000 pés, ajuste na 014. Yamari, gente, o 35220. 3:55, galeão. Gente, tá 3895, táxi à direita. Ponto espera 1895, atuei. Direita na Índia 1895, tá 3895. Que o Azul 4060, fique atento à segunda aeronave da TAM. Tráfego vai liberar o pátio. Após o segundo TAM, portão 01, está autorizado o ingresso pela Juliette. Gente, após a segunda aeronave da TAM. No táxi, estamos autorizados de graça no táxi para a posição 01, o 4060 da Azul. Obrigada, até já. Salvador, meu cordial, bom dia. É o pioneiro 45. Pioneiro 45, bom dia. Está pronto para a cópia, Galeão? Gente, o Pioneiro 45 está autorizado, o Galeão, uma centena, via Golf 677 até Vitória, após DCT Aldeia, e após Aldeia direto, o Galeão. A decolagem é da 1-0, curvará à direita, no perfil da subida Coral. O controle 119, decimal 8. A torre 118, decimal 95. E o transponder é o 5427, Pioneiro 45. Está autorizado para o Pioneiro 45, caminhão, uma cisterna pela Gol, que é certa, que é vitória, depois de seguir ao Lima, de seguir na Lima. Decola da 10, com a primeira curva direita na saída coral. A sequência é 198, 118, 95, e o transponder 5427, Pioneiro 45, pronto para a Pioneiro. Pioneiro 45, está correto o cotejamento, está livre o acionamento, e o senhor já tem o POB? Livre o acionamento, e para o táxi, chame a torre em 1895. Livre decolagem 10, vento 10 graus, 14 nós. Livre decolagem 10, tá 3895.